falei do subúrbio, me formei. Decorei a regra do jogo, escapei dos testes, das provas, dos termos de sobrevivência. Eu controlei a minha paciência. Consciência não é pra qualquer um. A prática da desordem de alguém, de algum, resultava em pouco boom. E logo a notícia: derrubaram na covardia, na malícia. Justiça que é feita na perfeita lei do homem, enquanto o governo aumenta mais e mais e mais a fome, o ódio, a descrença, a vingança, formando na escola do crime outra criança. Aqui sou vítima, se saio sou um principal suspeito, um negro eleito ao marginal perfeito, um sujeito subestimado com um destino traçado. A discriminação me deixa revoltado. Graças a Deus estou salvo, realizado e vivo. Pinotei na moral de um mal possessivo. Não tem motivo pra colocar minha cabeça a prêmio. Perseguição em alto grau, nenhum gênio escapa da tocaia armada. Hora marcada não tem dia, nem madrugada, nem fronteira. A polícia, a bandidagem não são brincadeira. Fazem você sentir o efeito do ódio, ignoram o seu clamor, te derrubam do pódio. A intenção é ser superior ao sentimento, à dor. Não se importam com a doutrina do ser criador. O respeito acabou, o medo aumentou. Diante da justiça que faliu, falhou. Estou vivo, porque vivo eu sou. Sou vivo, porque vivo estou. Estou vivo, porque vivo eu sou. Sou vivo, porque vivo estou. Estou vivo, porque vivo eu sou. Sou vivo, porque vivo estou. Estou vivo, porque vivo eu sou. Sou vivo, porque vivo estou. Alto José do Pinho, centro de orientação, longe do campo de concentração. Preste atenção, consideração aqui é fundamental. Não se cria aquele que apronta no local. Alto do Pascoal, Santo Amaro e Bura Jordão tiveram exemplos que chocaram a população. Desrespeito ao cidadão, a cidadã não é bom. Matador já nasce com dom de efetuar disparos sem receio. O homem tem medo de ficar de frente com um bicho feio. E quem não tem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Maluco aqui perdeu a fé, só bota fé no errado. Nem ladrão que bota banco é considerado. Esquece do passado, vive o presente sem futuro. E amanhece privado, fotografado em um futuro. Herói que é reconhecido quando morre. Na hora do pega pra acabar, ninguém socorre. E o sangue escorre sem medo. Aí meu comentário, topou, mas era roxê. Estou vivo, porque vivo eu sou. Sou vivo, porque vivo estou. Estou vivo, porque vivo eu sou. Sou vivo, porque vivo estou. Estou vivo,